com aquele pitbull, bebê. Conheci uma Isadora na pista, pá. Isadora! Pensa na mulher fenomenal, mantém, ó. Conheci uma Isadora, ela é fenomenal. Conheci a Isadora, ela é fenomenal. Isadora pica, Isadora pau. Isadora pica, Isadora pau. Toma pau, pau, pau. Toma pau, pau, pau. Isadora pica, Isadora pau. Toma pau, pau, pau. Toma pau, pau, pau. Isadora pica, Isadora pau. RV gosta. Toma pau, pau. Toma pau, pau, pau. Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Isadora. Isadora. Você é fenomenal, meu amor. Conheci a Isadora, ela é fenomenal. Conheci a Isadora, ela é fenomenal. Isadora pica. Isadora pica. Isadora pau, toma pau, pau, pau. Toma pau, pau, pau. Toma pau, pau, pau. Toma pau, pau, pau. Toma, toma, toma pau. Toma pau, pau. Assim com produções. Monique Rifas, Caldeira iPhone. Toma pau, pau, pau. Toma pau, pau. Joga abaixo, quero saber quem é a blog. Quem é essa blog, blog? Quem é essa blog, blogueirinha? Quem é essa blog, blog? Quem é essa blog, blogueirinha? Tá chapada? Tá chapadinha? Tá chapada? Tá chapadinha? Cê tá sapadinha? Cê tá sapadinha? Cê tá sapadinha? Cê tá sapadinha? Na frente de Robson Paredão. Presença paredinha. Mano, o bicho gosta. Cê tá chapadinha, cê tá chapadinha. Monique Rifas, joga viola, viola. Quem é essa blog, blog? Quem é essa blog, blog? Fala pra mim. Chamando atenção no baile, geral quer saber, pô. Tá chapada? Tá chapadinha. Tá chapada? Chapadinha. Cê tá sapadinha. Cê tá safadinha, cê tá safadinha. Foco de pitbull, bebê. Cê tá safadinha, cê tá safadinha. Dozinho Bakura, dozinho do Lopes. MV Som. Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Me ligou de madrugada, sei a saudade que ela sente. Me ligou de madrugada, sei a saudade que ela sente. Sente. A minha piroca lentamente, ela sente. A minha piroca lentamente. Sente, sente a minha piroca lentamente. Sente, a minha piroca lentamente. Ela sente, sente a minha piroca lentamente. Sente, a minha piroca lentamente. Ela sente. Eu já sei a saudade que tu tá querendo. Ela sente a minha piroca lentamente. Joga viola, joga viola. Ela briga em casa, ela fica na onda. Ela é daquelas mulher caseira que quando sai fica maluca. Brigou em casa, amiga, vou viver. Vem viver, vem curtir o beat, noite de prazer, mantém, ó. Quando ela bebe, é uma coisa absurda. Quando ela bebe, é uma coisa absurda. Quer curtir, quer viver, quer uma noite de prazer. Quer curtir, quer viver, quer uma noite de prazer. Cola no paredão, que hoje vai bater loucura. Vai ser bunda, com bunda, vai ser bunda, com bunda. Eita! Vou bater no paredão, uau, uau, uau. Vai ser bunda, com bunda, vai ser bunda. Assim com produções. Pereira. Se as mulheres viajam, vai ser bunda, com bunda, vai ser bunda. Só viola, só viola. Tu deixa eu botar a cabecinha, deixa eu botar. Tu deixa eu botar a cabecinha, tu deixa eu botar. Eu deixo botar, mas sabe ela é toda minha. Eu deixo botar, mas sabe ela é toda minha. Coloca a cabecinha, coloca a cabecinha. Eu deixo botar, mas sabe ela é toda minha. Coloca a cabecinha. Ela não sabe o que fazer. Calma, bebê, pega a visão que eu vou dizer. Tô estressado dentro de casa, choque. A Pit tá estressada, não tô entendendo, ela não sabe. Tá estressado por quê, Pit? Nós tá de TPM, pô, nós tá de TPM. TPM de homem? TPM de homem é o quê? Tô precisando meter. TPM de homem é o quê? Tô precisando meter. Tô precisando meter. Tô precisando meter. Tô precisando meter. Tô precisando. Tô precisando meter, tô precisando meter, tô precisando na cachorra, na cachorra. Barriga das lives, gringo joias, império gelos, que ele pique. Tô precisando meter, tô precisando meter. Joga baixo pra finalizar, joga baixo assim, ó. Estressado dentro de casa, ela não sabe o que fazer. Tô estressado dentro de casa, ela não sabe o que fazer. Calma, mãe, calma, vida, vou passar a visão por quê. Calma, vida. Tô estressado mesmo, o pique é esse. Preciso desestressar. Tô de TPM também no bagulho, tá pensando que é só vocês, é? TPM de homem é o quê? Tô precisando meter. TPM de homem é o quê? Tô precisando meter. Os que é na frente do paredão geral metendo naipe, porra. Vá, vá. Tô precisando meter. Tô precisando meter. Tô precisando. Vá bater no paredão, vá, vá, vá. Tô precisando meter. Tô precisando meter, tô precisando. Seu momento, vá, vá, vá, vá. Tô precisando. Gozinho Bakura. Tô precisando do Robson Sopa. Só violinha, violinha, violinha assim, ó. TPM de homem é o que? Fala pra mim, vai. Fala pra mim, vai. Tô precisando meter. TPM de homem é o que? Tô precisando meter, tô precisando meter, tô precisando. A do verão, porra. Vá, vá, vá, vá, vá. Tô precisando meter, tô precisando. Psico! Tô precisando meter. As mulheres viajam, Neguebou foi tudo. O verão é todinho meu, Pit. As 5 produções. Vou mandar assim, ó. Negueba! Ela olha pro Negueba, vem mordendo a boquinha. Entre quatro paredes, ela fica assanhadinha. Ela olha pro Negueba, vem mordendo a boquinha. Entre quatro paredes, ela fica assanhadinha. Eu pergunto, ela responde, desse jeito eu escuto. Neguebou foi tudo. Neguebou foi tudo, neguebou foi tudo. Esse cara é prostituto. Neguebou foi tudo, neguebou foi tudo, neguebou foi tudo. Marechal gosta, viu? GW financeira. Neguebou foi tudo, neguebou foi tudo, neguebou foi tudo. Esse cara é prostituto, viola, viola, viola. Vida rasa que não tem fim, esse cara vive a vida. Chega final de semana, ele convoca as primas. Vida rasa que não tem fim, esse cara vive a vida. Chega final de semana, ele convoca as primas. Desce a lancha, desce o jet, porque ele é prostituto. O quê? Negabou foi tudo, negabou foi tudo. Putaria, cachorrada. Negabou foi tudo. Foi tudo, ativo o jatinho, ativo o jatinho. O esquerdo de Negueba na onda. Direita, esquerda, em cima, embaixo. Borboleta, borboleta. Negueba foi tudo, Negueba foi tudo.